nessas noites dolorosas, quando o mar desfeito em rosas se desfolha a lua cheia. Lembra ele o ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo o encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as sereias incessantes abrem lírios ao luar. Paquetá é um céu profundo que começa neste mundo, mas não sabe onde acabar. Jardim de afeto, campal de amores, humilde teto de pescadores. Se a lua brilha e vem nos Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade, pedida que está no ar pelo seu 13º ano consecutivos, levando as melodias da era de ouro do rádio. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos, ele reside em Araraquara, ele é o nosso gentil ouvinte, senhor Raul Pinheiro Silva, que mora na rua 9 de julho, na Morada do Sol, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor Raul Pinheiro Silva, araraquarense de coração, como ele diz em sua carta, saudosa intérprete Nora Ney, a primeira a cantar o rock and roll em nosso país. Nora Ney, aqui em arranjo do maestro Vero, do Mário Lago, saudoso compositor, é tão gostoso seu moço. E ainda para ele, o araraquarense em nossa sintonia, o senhor Raul Pinheiro Silva, Marlene, que é viva para a satisfação nossa. Marlene, a grande cantora brasileira. Marlene, dando um show de interpretação em arranjo do Radamés, do Ekel Tavares, Biá Tatá. É tão gostoso, seu moço, a gente ter o querer, que tendo a gente de longe, sem nada a gente dizer. A gente mexe com os olhos, faz com os olhos que está bem. É tão gostoso, seu moço, mas pra mim, cadê que tem? De noite não vi na rua, de dia também não vi. Perguntei ao sol e à lua, disseram está por aí. Procurei de porta em porta, ninguém me disse ninguém. É tão gostoso o seu moço, mas pra mim cadê que tem? É tão gostoso o seu moço, a gente ter o querer, que tendo a gente de longe, sem nada a gente dizer. A gente mexe com os olhos, faz com os olhos que está bem. É tão gostoso o seu moço, mas pra mim cadê que tem? De noite não vi na rua, de dia também não vi. Perguntei ao sol e à lua, disseram está por aí. Procurei de porta em porta, ninguém me disse ninguém. É tão gostoso o seu moço, mas pra mim cadê que tem? É tão gostoso o seu moço, mas pra mim cadê que tem? É tão gostoso